Não sei se é um anjo, não sei se é um demônio. Só sei que tá entrelaçada entre meus neurônios. Não acredito em amor à primeira vista, mas quando bati as vistas, fiquei perdido na pista. É linda como a noite, olha de fera indomável. Estrela mais destacada na constelação notável. Essência do desejo que exala entre os poros. Mina linda, preta linda, é pra você minha rima. Minha maior vontade é te levar pro meu mundo, pra te fazer mulher feliz a cada segundo. Não sou herdeiro de nenhum valor material, mas fica com você, vale mais que qualquer metal. Vê só, sorriso de menina maliciosa, lasciva, que me alucina bem mais que a cannabis ativa. Se você quiser pra mim, rachou, nada mal. Demorou, é só marcar o dia, a hora e o local. Ei, joia rara, dona princesa, meu coração a pé, você não sai da minha cabeça. A vontade de te ter me deixado doido, penso em você 24x48. Ei, joia rara, dona princesa, meu coração a pé, você não sai da minha cabeça. A vontade de te ter me deixado doido, penso em você 24x48. Não sou nenhum martinho, mas entendo de mulher. Tive várias diferentes, não chegou na sola de seu pé. Não é charlata de malandro pra ganhar mais uma. É que cê se tornou alvo da minha busca. Quando senti sua mão tocando no meu rosto, me deu um arrepio, um calafrio, eu fiquei louco. Jeito de amizade, cheio de segundas intenções. Dois corpos desejando ter as mesmas sensações, tipo o cano do cartão, a sede do pilão, o isqueiro, o cigarro, o oitão e a munição. Quero estar por perto, sempre perto de você. Então só me explica o que eu quero entender. Desvendar os seus mistérios mais secretos é o que eu quero. Incendiar seu corpo com meu fogo, eu falo sério. Em casa vejo tuas fotos viajando, eu deliro. É que pra meus olhos vermelhos você é um colírio. Ei, joia rara, dona princesa, meu coração a pé, você não sai da minha cabeça. A vontade de te ter me deixado doido, penso em você 24x48. Ei, joia rara, dona princesa, meu coração a pé, você não sai da minha cabeça. A vontade de te ter me deixado doido, penso em você 24x48. Ei, joia rara, dona princesa, meu coração a pé, você não sai da minha cabeça. A vontade de te ter me deixado doido, penso em você 24x48. Ei, joia rara, dona princesa, meu coração a pé, você não sai da minha cabeça. A vontade de te ter me deixado doido, penso em você 24x48.